Então, gente, o que ela abriu? Né? Algumas das informações a gente tirou do próprio site do Labri, então é uma definição do próprio Labri dá de si mesmo como organização. As comunidades Labri são centros de estudo localizados na Europa, Ásia e América, onde indivíduos têm a oportunidade de buscar respostas para questões honestas a respeito de Deus e do significado da vida humana. Labri acredita que o cristianismo diz respeito a todos os aspectos da vida. Esse é algo que o Schaefer foi fundamental para a criação de Labri, o conceito de verdade do Schaefer. Né? Assim, olha, se verdade é verdade em uma área, ela, a verdade tem por princípio a universalização da sua proposta. Então, se o cristianismo é a verdade, a gente pode aplicar essa verdade em todas as áreas, ela tem implicações. Não tem como algo ser verdade em uma esfera da vida e não ser em outra. Né? Então, a partir dessa proposta, o Labri se tornou um lugar onde esse princípio foi vivido na prática. Então o Schaefer cria muito que as pessoas podiam vir com perguntas e que respostas poderiam ser encontradas, né, no cristianismo. É interessante que muito do conhecimento acumulado que Labri formulou durante os anos foi através desse diálogo com as pessoas que iam lá. Então a própria apologética do Schaefer ela é muito relacional nesse sentido, porque ela foi criada a partir de muitos encontros. Né? Então o Schaefer tinha até uma dificuldade de dialogar com os acadêmicos dos Estados Unidos. Falar, gente, eu estou aqui com o povo no dia a dia. Né? Às vezes estão querendo trazer a discussão. Eu não sou um filósofo, não sou um acadêmico. E ele, a apologética dele é muito fundada no contato concreto com pessoas, né? Com questões de outras religiões, pessoas que viviam no contexto do existencialismo europeu. E esse aqui é uma foto do chalé onde o Schaefer começou o trabalho na Suíça, né? Na parte francesa da Suíça, o cantão francês da Suíça. Então, por isso o nome Labri, que significa abrigo, né? Em francês. Então, Labri iniciou-se na Suíça em 55, quando Schaefer, Francis Schaefer e Edith Schaefer decidiram, em fé, abrir seu lar para ser um local onde pessoas poderiam encontrar respostas para as suas questões e para demonstração prática de cuidado cristão. Gente, o contexto que o Schaefer e Edith viviam na época, eles eram missionários da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, na Europa, e eles trabalhavam principalmente com crianças. Né? Eles tinham um ministério muito forte com crianças nas igrejas da Europa. Só que a Edith tinha um foco mais voltado para as crianças. Né? Eles criaram um sistema de educação de crianças para a igreja. Mas quando o Schaefer visitava as igrejas, ele já tinha tido um contato muito forte com essa tradição neocalvinista holandesa, através do Cornelis van Til, né, no seminário de Westminster. Então ele tinha elaborado uma forma de propor a fé cristã como algo integral. E ele dava essas palestras nas igrejas que Edith ia falar, né, para as crianças, ia mostrar a metodologia de uma organização que eles criaram na época. E as filhas deles estavam crescendo e foram para as universidades na Europa, né, principalmente na Suíça, Lausanne, acho que eram duas universidades. E ele já tinha essa tradição de, nas igrejas, responder as questões que as pessoas tinham da angústia da igreja na época, que era um pós-guerra, existencialismo muito forte, liberalismo muito forte também na igreja. E as filhas do Schaefer começaram a convidar os amigos dela das universidades para irem na casa do Schaefer. Ela falava, meu pai, eu acho que vai responder isso aí. E o povo começou a ir. Então começou 4, 5 pessoas, depois tinha 10, 15, chegou um ponto que tinha mais de 100 pessoas. Na casa do Schaefer, né? Tinha gente assim, para todo lado na casa. E eles perceberam que isso era um ministério que Deus estava colocando para eles. E o Schaefer já cria muito nisso. Ele se desligou da missão, né, presbiteriana que ele estava ligado nos Estados Unidos e falou, olha, nós vamos começar o ministério porque Deus tem falado claramente que isso aqui é algo que precisa, né, a igreja precisa disso. Então ali surgiu o Labri. Né, porque era um abrigo para essas pessoas da Europa ou de toda parte do mundo que queriam buscar respostas, ter uma visão mais coerente do cristianismo. Então, no próprio Labri, o Schaefer começou a dar as palestras e, com o tempo, começou a se institucionalizar. Né? O pessoal começou a gravar as palestras, formar uma biblioteca. Pessoas que foram lá começaram a ficar na vila mesmo. Então, muita gente começou a morar nessa vila, que é em Uemos. É 1h30 de Genebra, na Suíça, no início dos Alpes. Então começou a virar um ministério com mais pessoas envolvidas. Então a partir da Suíça a demanda foi tão grande, né, os genros do Schaefer começaram também a atuar no ministério, né, casar com as filhas do Schaefer, começaram a atuar também. O Ronald McCauley foi para a Inglaterra com a Susan McCauley, que era a filha de Schaefer, e lá eles começaram o trabalho no centro de Londres, e a coisa também foi tendo uma demanda tão grande E na Suíça o trabalho já estava tão, estava tão forte, né? E a demanda era tão alta que eles falaram, olha, você pode abrir um labri na Inglaterra que vai ter demanda. Então eles abriram um labri na Inglaterra porque sentiram que Deus estava direcionando nesse caminho. Então nesse ponto também eles conheceram os Hoekmakers, que era a família holandesa, que tem muitos livros dele aqui também, que tinha uma atuação forte já na área da arte, que também abriram o labri da Holanda, e assim foi expandindo através de relacionamentos. Então para o labri tem muito forte esse princípio de organicidade. Então todos os labris que começaram foi através de relacionamentos, amizades, né, contatos que foram se fortalecendo, aí Deus dava uma direção para um lugar, isso foi acontecendo, e o labri foi se tornando essa família. Bom, gente, essa é uma frase que o Schaefer define o labri, que eu acho que é bem... sintetiza muito do que o labri significa. Né? Labri combina formação espiritual, estímulo intelectual, vivência santa, diversidade étnica, responsabilidade compartilhada e interdependência mútua. Um solo fértil para engajar a pessoa integralmente. Então a proposta do Schaefer do labri era engajar a pessoa de forma integral. É interessante que a nossa experiência mesmo em labri vê como que esse engajamento cura pessoas, restaura, é incrível assim. Parece realmente muitos dos problemas que o homem moderno tem porque a vida está muito fragmentada. Mas quando só de você viver um período de tempo numa comunidade onde todas as coisas são integradas, né, a verdade, o intelecto, a vida espiritual, devocional, a questão estética, a questão, né, a questão política, todas as questões integradas no seu ambiente, no relacionamento interpessoal, a individualidade. Então o Schaefer criou no labri esse espaço de integrar a vida e engajar a pessoa de forma integral. Bom, gente, as unidades de labri hoje no mundo, né? Suíça, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos tem duas, né? Massachusetts e Minnesota, na Coreia do Sul, Suécia, Canadá, Alemanha, Austrália e agora, a partir de maio desse ano, Brasil também. Né? Nós somos... Só que a gente está figurando aqui junto desses dois, que são centros de referência. Então, nos outros países, os labris lá são labris residenciais, ou eles chamam também de branches. São locais onde as pessoas ficam integralmente, né, durante todo o ano, em três termos. Eles dividem o ano em três termos, que geralmente é o ano escolar, né, da Europa e dos Estados Unidos. Então, o labri funciona durante todo o ano e as pessoas ficam lá durante esse tempo. Bom, gente, nós fomos ano passado, né, para passar um período de treinamento e avaliação no labri. Então eu cheguei no labri da Holanda em dia 10 de fevereiro, saí de lá dia 8 do 4. Depois nós voltamos para lá dia 8 do 7 e saímos, né, o Guilherme saiu de lá dia 10 do 12. Então aqui umas fotos das cercanias do labri da Holanda. Né, que é a casa do labri da Holanda, onde os estudantes ficam. Também mais umas fotos das famílias, né, que é a família do Henk, Yetzemaya, Rihanna, Rob e a Krista, são componentes também do labri da Holanda. Passamos pelo labri da Inglaterra, né, do dia 8 do 3 ao 9 do 8. Então aqui foi uma apresentação de teatro de uma peça de Shakespeare que teve no labri da Inglaterra. Que o Andrew Fellows, que é o diretor do labri da Inglaterra, com o Marsh Moyle, um casal também de obreiros que são da Suécia, trabalham lá, o Stephanie e a Louise. E nesse período lá a gente passou por várias etapas de foi nos dada muitas responsabilidades. Né? Então a gente liderou grupos de estudo, liderou lunch discussions, nós demos palestras, né? O Guilherme também deu palestras na igreja também. Nós recebemos estudantes na nossa casa lá, né? A gente tinha uma casa dos brasileiros, então já Alessandro cozinhou, a gente recebeu as pessoas. Em 2008, foi confirmada a parceria. Né? Em dezembro de 2007, os líderes dos labris do mundo se reuniram nos Estados Unidos e o tema principal era o Brasil. Né? O que eles iriam decidir em termos dos brasileiros que apareceram para buscar a parceria. Interessante que nessa reunião o pessoal da Holanda e da Inglaterra eram totalmente a favor da nossa inserção na família labri. E não teve nenhum tipo de objeção pelos outros labris, Né? A gente já havia conhecido alguns dos líderes dos Labris antes. Então, em dezembro, eles confirmaram que a gente poderia ser um Labri. A gente entrou no processo de legalização, que foi custoso para inserir na estrutura organizacional do Labri, foi algo bem custoso. E em maio a gente confirmou a nossa inserção e começamos a fazer, né? Antes mesmo de ser confirmado juridicamente, a gente já tinha feito um retiro. Tivemos retiro em março. Tivemos um sobre espiritualidade e realidade em junho. Nós vamos ter a conferência, né, em agosto. Estamos tendo o termo de inverno, né, agora. Experiência nova para a gente também. E os nossos projetos, né, para 2008. A Vanessa está sendo treinada agora no Labri da Inglaterra, então ela está lá agora. Um dos nossos projetos que veio se concretizar. Nossa audioteca e biblioteca a gente já está organizando. Retiros temáticos, né, que a gente já tem feito. Primeira conferência Labri Brasil. Cursos e palestras periódicos no centro de Belo Horizonte. Então a gente tem feito ciclos de palestras lá na Minueto, o grupo Estenhido da Luz, nas palestras. E mentorei estudos no sítio Labri Brasil. Então a gente quer... Nós alugamos esse sítio, a nossa intenção é que, com o passar do tempo, a gente possa ter mais e mais oportunidade das pessoas virem aqui. Né? Até a gente sentir, talvez um dia, a oportunidade de ter isso ocorrendo durante o tempo inteiro. Né? Como um abrigo mesmo. A pessoa quer vir passar uma semana, dois dias, um dia, um mês. Mas isso só no futuro a gente vai poder ter essa perspectiva. Bom, gente, conta a história do Labri e o princípio de Labri. Alguém tem alguma pergunta? Ou quer fazer uma observação? E agora a gente vai só abordar os princípios e temas de Labri, né? Que é só para dar uma introdução geral, até para a dinâmica do retiro. Talvez a Inês já tenha percebido isso no ar, nesses dias que ela tem ficado aqui. Né? Mas o Labri tem alguns temas principais, né? A gente queria introduzir vocês nesses temas até para ter uma percepção do que vai ocorrer. Um ponto central de Labri é o conceito de o senhorio de Cristo sobre o todo da vida, não sobre a totalidade da vida. Isso é algo que o Schaefer e a tradição de Labri, eles tinham convicção de que a igreja no Ocidente, a igreja reformada e protestante, principalmente evangélica, perdeu esse conceito. Ela aceitou essas dicotomias da cultura em relação à igreja. Então, Cristo passou a ser Senhor só da vida devocional, da sua piedade pessoal. Todas as esferas da vida passaram a ser seculares. Né? Então, quando o cristão fala o sagrado secular, traz essa implicação de que Cristo não teria influência em algumas áreas, né? Na área do intelecto, na política, na economia. Então, Labri tem esse princípio como básico, que Cristo é Senhor sobre o todo da vida. Isso no Labri implica, né, compartilhar junto no trabalho. Então é como se o Labri fosse um microcosmos do que seria a vida cristã fora. Né? Que é essa vivência cristã integral. Então juntos no trabalho, trabalhando em obediência ao chamado de Deus, né? Integrando o trabalho como parte da vida cristã. O lazer, né? Sempre tem uma parte de lazer também no Labri. A vida em comunidade, o Labri tem muitos princípios. Até o tema da próxima conferência vai ser comunidade e espiritualidade, né, que é algo muito forte em Labri, como que nós somos criados para vivermos em comunidade. Né, e a comunidade é a própria realidade última, né, que a Trindade é uma comunidade. E isso está se perdendo, né, na modernidade, o conceito de comunidade. Família. Labri também foca muito o lugar da família no ministério. Sempre no Labri a família é uma referência para as pessoas que passam por lá. Tem muitos casos de pessoas, por exemplo, até de homossexuais que mudaram de ideia quanto à sua opção depois que foram no Labri e tiveram de novo um reencantamento em relação a ser pai, né, ou ser mãe. Tem muitas histórias disso, porque as famílias são importantes para a pessoa visualizar o que seria uma vida integral cristã. Então a família está sempre presente no Labri, a família dos obreiros. É algo que faz parte integral do ministério. As artes também, né? O Labri enfatiza muito a dimensão estética da vida e como que isso é importante para a restauração pessoal, enriquecimento da nossa vida. Então, isso é muito integral em Labri. A dimensão do intelecto. Né? O princípio de Labri no site fala que Labri não é um lugar só para intelectuais, mas o lugar do intelecto na vida, ele é enfatizado. né? Porque um conceito de Labrisse sobre o senhorio de Cristo, ele implica que a gente tem que pensar o que, que isso implica também. O que, que significa o senhorio de Cristo para as artes, para a economia, para a política? Existe uma mediação, né, de um intelecto, uma proposta cultural cristã. O Labrisse sempre tentou produzir esse conhecimento, fazer essas pontes também. E isso é muito importante, o lugar do intelecto. Isso não está pronto, né? Não está pronto. Não é só engajar sem ter uma reflexão cristã sobre os temas. Fé cristã em relação com a verdade. Também falei anteriormente, né, a concepção de que a verdade se relaciona com o todo. Então, algo que hoje na pós-modernidade, principalmente, é muito forte, é o conceito de que algo é verdade para uma área da vida, um setor, e não é verdade para outro. Né? E como isso traz fragmentação na vida pessoal das pessoas e até exige mais restauração. Então, isso, na dinâmica de Labrisse, leva muita ênfase nos estudos. Então, o cristão ele tem que estudar, o cristão ele tem que procurar respostas, o cristão tem que se engajar nas questões. Muitas das palestras de Labrisse sobre a importância de se fazer questões. E, na verdade, muitas das vezes a gente não busca uma resposta porque a gente não sabe mais fazer as questões certas. E o Schaefer tinha uma frase que ficou bem gravada na minha mente. Ele falava assim que a teologia, o problema dele com a teologia é que os teólogos sabiam todas as respostas, mas não sabiam as perguntas. Eles não sabiam fazer as perguntas corretas. O que, que aquela geração está passando? Quais são as questões das gerações, dos jovens? Então, lá vem um lugar onde as questões têm muita importância, né? E onde isso é estimulado, o pessoal a fazer questões, a buscar respostas. Espiritualidade é a realidade de Deus. O conceito em Labrisse também é que espiritualidade é viver de forma integral ou de forma total a realidade do que Deus criou. Então, espiritualidade não é algo sobrenatural. No Labrisse tem muito esse discernimento. Uma coisa é o sobrenatural, né? Aquilo que é invisível, que nossos olhos não veem, é uma realidade também, mas o espiritual não é essa dimensão. O espiritual, na tradição de Labrisse, é tudo aquilo que não é pecado. Ou o espiritual é tudo aquilo que está de acordo com as intenções de Deus para a sua criação. Então, realmente, é quebrar essa dicotomia entre o espiritual e o natural, né? Como se fosse o espiritual, o sobrenatural, e a vida natural como aquilo que a gente pode ver, tocar. Então, o espiritual é tudo aquilo que está de acordo com as intenções de Deus. O trabalho, a família, as artes, a beleza, né? Tudo que implica que Deus intencionou isso no início da sua criação é tido como espiritual, é o fundamento da espiritualidade. Então, o que não é espiritual é o pecado, né? O que não é espiritual é não estar fazendo a vontade de Deus. Então, o pecado é a única cisão que existe na criação, é o pecado, é a distorção central da criação. Né? Se não for um pecado, toda a vida é religião. Né? Tem esse tema também nessa tradição. A vida é religião. No sentido de que tudo é sagrado, tudo é fruto da presença, dessa providência divina a todo momento, né? Fruto da bondade de Deus. Então, o lado devocional é enfatizado? É. Mas nunca no Labrisse a noção de espiritualidade está ligada só àqueles momentos. Né? Então, a espiritualidade não é só quando a gente está orando ou lendo a Bíblia. Também quando você está estudando, brincando, jogando vôlei. É uma espiritualidade de forma manifesta, de forma integral. Então, tem um lugar da palavra, dos estudos. Eu estou fazendo uma caminhada para contemplar a beleza da natureza. Um outro tema central de Labrisse é que nós vivemos à sombra da queda na criação de Deus. Meu chefe tem uma palestra dele, que é a nova super espiritualidade. Ele bate muito forte falando que uma das coisas que mais traz tensão, fragmentação na personalidade das pessoas, muitas vezes até neuroses, todas as formas, é uma noção de que a gente vive um mundo, ou o cristão teria de ser perfeito. Então, um conceito muito forte de Labrisse é que enquanto Jesus não voltar, nós vivemos à sombra da queda. Então, não é sadio exigir perfeição espiritual, perfeição de caráter, enquanto o retorno de Cristo não existir. Então, essa noção clara de que a gente vive no mundo caído. O reino já está presente, mas nunca devemos exigir de nós mais do que que é possível em um mundo caído. Isso traz na espiritualidade de Labri, na proposta de Labri, muito a ideia de gratidão, de você ser grato por aquilo que Deus já fez, é uma criação, mas de honestidade também, de saber que nós temos ainda resquício do pecado em nós, e a criação, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas isso traz também às vezes um refrigério, E por último, o princípio de comunidade, individualidade e amor. Algo que eu abri é muito interessante, que existe uma ênfase na vida comunitária. Então, fazer as atividades juntos, participar juntos das discussões, a discussão no almoço é comunitária, o trabalho também é compartilhado em forma de comunidade. Mas não é um comunitarismo, nem coletivismo. Porque num outro polo do Labri, a individualidade tem um lugar muito especial. Então, por exemplo, a forma de estudo no Labri sempre é um mentoreio pessoal, individualizado. Então, no Labri, a forma de ensino do Labri, ela ocorre mais numa relação de diálogo do tutor com a pessoa que quer explorar um tema de estudo. Então, isso é um lugar, assim, existe um espaço bem especial para o indivíduo, para as questões que cada um tem. Então, a minha experiência em 2002, quando eu fui no Labri, eu queria explorar a relação do cristianismo com a arte. Eu não encontrava isso. Se eu viesse para o Brasil aqui, então, isso é muito difícil. Poucos livros, poucas pessoas. E eu cheguei lá e tive acesso a um conhecimento que talvez demoraria, não sei, meses ou anos para me ter aqui no Brasil. Porque existe esse espaço para o indivíduo. Então, a pessoa chega com suas questões, ela é orientada nos estudos, tem material, geralmente para uma área que a pessoa esteja interessada. Então, a ênfase na comunidade, as atividades sempre feitas em comunidade. E o mentoreio, esse encontro com o tutor. Geralmente, a pessoa que fica mais período no Labri, períodos mais longos, encontra uma vez por semana. Se a pessoa fica período mais curto, se encontra duas, três vezes por semana. Então é acompanhada ali, o tutor sugere palestras, depois tem um diálogo, a pessoa vai encontrando seu caminho nos estudos. Bom, gente, então é isso. Acho que foi só para introduzir mesmo um pouco daquilo que o Labri se propõe. É claro, gente, nós estamos sim, tendo a nossa primeira experiência, então está sendo algo desafiador, mas ao mesmo tempo muito recompensador. Está sendo algo fantástico essa experiência de tentar traduzir o que Labri é para a realidade brasileira, A gente sempre teve muita dúvida de como seria a dinâmica aqui no Brasil. Mas os retiros que a gente já teve foi algo que surpreendeu, Guilherme? O povo perguntou, o povo participou e todo mundo colocou dúvidas, questões. E a dinâmica tem sido muito boa. Olha lá, Guilherme. Gente, eu vou falar algo, não vou demorar muito. Mas acho que o pessoal tem que... pessoal não, quem veio antes foi o Lucas. Mas, para, de certa forma, esclarecer alguma coisa que, às vezes, as pessoas trazem como uma questão, uma dúvida nova, Eu ouvi muitas perguntas, muito questionamento a respeito da relevância de Francis Schaeffer hoje, para o cristianismo evangélico hoje, ou até para a sociedade contemporânea, e algumas perguntas sobre o Labri também, se seria relevante ou não seria relevante. Em parte, as perguntas estavam relacionadas com essa questão da pós-modernidade. Já que a gente entrou num mundo pós-moderno, num mundo diferente, em que a verdade não é mais algo tão significativo, não existe uma verdade de referência para a gente, principalmente por causa disso, eu vi muita gente criticando a abordagem do Schaeffer, porque seria uma abordagem intelectualista, porque a sua apologética envolve um argumento, um esforço para demonstrar para aquele que não é cristão, quando há pressuposições que não são coerentes, para mostrar a veracidade do cristianismo. O Schaeffer fala muito disso, Missão da verdade. O cristianismo é verdade, no sentido total, no sentido amplo. Não é uma verdade só a respeito da minha subjetividade religiosa. É uma verdade sobre tudo, sobre o todo. Então, esse tipo de dúvida, às vezes, surge até de quem nunca leu. Às vezes, as pessoas nem leram o Schaeffer ainda e já ouviram alguém falando alguma coisa desse tipo, ou leram uma reportagem. Recentemente, a revista Cristianismo Hoje publicou uma reportagem sobre o Labri, que em parte foi uma tradução de uma reportagem da Christianity Today, que é a respeito disso, né, do se o Labri seria ainda relevante e tal. E na reportagem da Cristianismo Hoje você tem essa sensação, eles traduziram quase ipsis literis uma sessão da reportagem principal, em que comenta-se que talvez a apologética do Schaeffer não fosse mais tão relevante. Mas eu queria arriscar rapidamente uma interpretação do que é a verdade apologética do Schaeffer e por que eu acho que ela é relevante ainda. Alguém já ouviu falar aqui de pressuposicionalismo? Já ouviu, né? O Luiz ouviu falar a respeito. O pressuposicionalismo é uma expressão que surgiu para descrever a apologética, principalmente a apologética de Cornelius Van Til, que foi professor em Westminster, no seminário Westminster, na América do Norte, e o próprio Schaeffer teve a sua experiência lá, estudou lá no seminário, foi muito influenciado pelas ideias de Van Til, que por sua vez foi muito influenciado pelo neocalvinismo holandês. Ele foi, inclusive, por alguns anos, co-editor da revista Filosofia Reformata, que é uma revista de apologética, filosofia cristã e tal, foi fundada na Holanda, pelo pessoal da Universidade Livre de Amsterdã. E o Schaeffer estudou nesse ambiente, aprendeu de outros apologetas também como lidar com a defesa da fé, mas ele desenvolveu uma abordagem própria. O que o pressuposicionalismo vai dizer, em termos assim, muito gerais mesmo, é que a gente não tem que provar para uma pessoa que não tem fé a verdade do cristianismo. Porque quando a gente tenta provar a verdade do cristianismo para a pessoa nos termos que ela está exigindo, de certa forma a gente está entrando no barco furado dela. Porque ela já, naturalmente, num estado de rebelião contra Deus, ela vai construir uma explicação de mundo que seja coerente com a sua condição e que já vai ser por isso mesmo distorcida em princípio. Então você adotar essa estrutura para construir a argumentação, com certeza você vai se comprometer no processo. Teologicamente falando, eles diriam que você não está reconhecendo que a queda afetou todas as coisas. Você está tratando como a situação como se a queda tivesse afetado as emoções, a vontade, mas não a mente das pessoas. E, então a gente poderia adotar a teoria da pessoa, a teoria científica ou filosófica ou pedagógica, não importa. Ele teria adotado essa teoria e construir o nosso argumento de defesa da fé cristã em cima dela. Então, ao invés disso, o Van Til trabalhava com outra proposta, a ideia da gente, pelo contrário, mostrar a incoerência do sistema de visão de mundo daquela pessoa. Então, a questão não é defender que o cristianismo é verdadeiro, que Deus existe. Se você vai defender que Deus existe, vai ter que usar um argumento. De onde vai sair o argumento? De alguma teoria que já existe. Ao invés de fazer isso, é necessário mostrar a incoerência da visão de mundo, do sistema da pessoa e promover de uma forma cuidadosa, respeitosa, uma crise epistemológica e no fim existencial. É a pessoa perceber que aquele sistema de crenças que ela adota não é suficiente. Aí, a partir disso, a verdade do cristianismo é mostrada, né? A partir dessa crise epistemológico. Então aí você vai convidar a pessoa a raciocinar sobre as questões que ela levanta a partir de outros pressupostos. Né? O Davi Gomes explica de uma forma interessante. A gente precisa ver as coisas do ponto de vista de Deus. Davi Charles Gomes estudou o Westminster também e é diretor diretor do Under Jumper do McKinney. É muito interessante o que ele diz num certo momento, mas é bem no espírito, né, do pressuposicionalismo no seu melhor. Né? A gente precisa ver as coisas do ponto de vista de Deus. Mas quem é que tem o ponto de vista de Deus? Só Deus. Mas ele diz o seguinte, tá, mas será que a gente não pode juntos habitar com Deus? Porque Deus nos convida a morar com Ele. A gente pode juntos habitar com Deus para tentar sentir a coisa de um jeito diferente. Então, a apologética pressuposicional vai dizer assim, sugerir para o cara que ele se desentoque, que ele saia daquele casulo de explicações que no fim são antropocêntricas e rejeitam a Deus, ele saia daquilo e se arrisque a pensar o mundo de outro ponto de vista. E aí, de repente, ele vai se converter. Agora, muita gente já criticou que a apologética do Van Til era muito abstrata, muito filosófica e com pouca aplicabilidade. No final das contas, os vantilianos eles se envolviam em debates, em que eles ganhavam os debates, arrebentavam com o oponente e no final ninguém se convertia. Mas não estou dizendo que isso sempre acontecia assim. Teve alguns apologetas vantilianos, foram e são bem eficientes. Mas o Schaeffer deu um passo que foi fundamental. E muita gente vai atribuir isso até a Edith, a contribuição dela, né? É que o Schaeffer também trabalhava com isso, de mostrar para as pessoas que um sistema, uma visão de mundo, um sistema filosófico e tudo mais, que não tem Deus como ponto de referência, é idólatra e autodestrutivo, que vai promover uma ruptura. Né? Existe uma única dualidade no cosmos que é legítima, que é a separação de criador e criatura. Quando você não entende isso, você vai introduzir essa separação dentro da criação. Porque você vai identificar uma coisa na criação como se fosse a divindade. Aí o resto vai ser separado daquilo que você absolutizou. Inclusive você vai ser dividido no meio, porque você também é parte dessa criação. Então, o Schaeffer trabalhava com isso, mas ele deu um contexto de carne, e isso foi uma contribuição absolutamente fundamental. Ele deu um contexto de carne, de vida humana, para essa apologética, quando ele proveu esse ambiente, como o Rodolfo mostrou no início, em que a pessoa é engajada integralmente. Quer dizer, o Schaeffer não dizia só, olha, se você adotar uma filosofia secular, a sua vida vai ficar dividida no meio, porque você não vai dar conta de explicar toda a sua natureza humana e vai desprezar alguns aspectos da sua humanidade. Ele não falava só isso. Ele oferecia, através da hospitalidade, um lugar para as pessoas virem, vivenciarem, né, essa humanidade através da oração, através do trabalho, né, através da arte, através da família, através da comunidade. E não é que a pessoa ficava um dia ou dois, né? Normalmente ficava mais tempo. Então, através daquela vivência integrada, o coração da pessoa era reconectado com a sua própria humanidade. A pessoa era colocada em contato com ela mesma. E aí, nessa situação, é que Schaeffer discutia e questionava a insuficiência da filosofia secular, do pensamento secular. Quer dizer, primeiro ele literalmente, nesse sentido, né, desintocava, ou na linguagem dele, destelhava, né, a visão de mundo daquela pessoa que estava visitando ali, a partir de uma experiência integrada, e nesse contexto o argumento era colocado. Então, essa contribuição é algo que foi singular, no sentido de que isso, na minha avaliação, superou muito o pressuposicionalismo vantiliano, tradicional, teológico, né, acadêmico, superou também na construção do diálogo com o mundo incrédulo, superou os neocalvinistas holandeses, ainda que fosse totalmente enraizada, né, nessa tradição reformacional, caipiriana, Ruckmacher, que foi quase que o segundo homem aí, do Labrie, de muitas formas, através dos seus livros, da sua influência no campo das artes, né, na Europa. Ele era um professor da Universidade de Livre de Amsterdã e um Dorverdiano, né, só que trabalhando na área da arte. E ele influenciou muitíssimo Schaeffer. Aquele livro A Morte da Razão, o próprio Ruckmacher diz em uma palestra dele, a Dutch Christian View of Philosophy. Seria uma visão cristã holandesa da filosofia. Nessa palestra que ele deu, ele conta como foi essa influência. Ele comenta que esse livro, A Morte da Razão, é uma apresentação para um público anglo-saxônico, anglo-americano, do argumento do Dovers em um livro que chama In the Twilight of Western Thought, que a gente, inclusive, já traduziu e se eu terminar a revisão, será publicado. Então houve toda essa influência. Mas o Schaeffer superou, o Labrie, na verdade, superou. O Labrie não era só o Schaeffer, a Edith foi fundamental nisso. Essa contribuição veio muito dela. No sentido de dar esse contexto de carne, vivencial para o projeto. Agora, por que isso é relevante? Eu acredito que isso é muito relevante hoje. Inclusive, né, respondendo a esses questionamentos. É que o que o Schaeffer estava trazendo não era um método intelectualista de apologética. O que o Schaeffer definitivamente não era isso. O que ele estava propondo é que a gente compreenda a verdadeira natureza do cristianismo, que é a recuperação da verdadeira humanidade. O homem foi criado à imagem de Deus, a queda foi a perda da imagem de Deus, a salvação vem através de Jesus, que é descrito por Paulo, né, como a imagem de Deus, nele a gente vê a imagem de Deus. E assim como Deus criou um homem em Adão, em Jesus ele cria um novo homem. Todo o plano de criação e redenção tem o homem como ponto central, ao ponto do próprio Deus se fazer homem. Então, a apologética do Schaeffer era um chamado para os seres humanos fugirem do seu suicídio, do seu caminho de autodestruição, e reconhecerem que o único jeito deles viverem a sua humanidade plenamente era se reconciliando com Deus e com o próximo. Né? E, de certa forma, nesse sentido, há um impulso humanista, mas humanista cristão, muito forte no Schaeffer. Isso é relevante para a educação, porque a gente precisa de uma proposta, por exemplo, na área de educação, e isso é relevante. A ideia de você, da educação que enriqueça, que leve à plenitude, né? Tudo que é o potencial que Deus colocou no ser humano, na criança, e não só inserir, né, de uma forma heteronômica, né, regras e leis ou coisas desse tipo na mente das crianças. Isso é relevante para a política, porque a ideia é que a gente precisa pensar integralmente. Que apologética melhor haveria para a cultura se não a gente promover a redenção do ser humano da forma mais plena, integral possível, através de comunidade, e nesse contexto falar do Evangelho. No contexto que a pessoa experimenta que de fato a fé cristã é necessária, ela foi necessária para ela ser um ser humano integral. Então ela precisa crer, ela vai ser levada a isso. Né? Então, quer dizer, nesse sentido eu diria que a proposta do Schaeffer, do Labrie, só não seria relevante se a gente realmente tivesse irrecuperavelmente perdido a nossa humanidade, não tivesse mais jeito. Né? Sempre será relevante mostrar para as pessoas que elas só vão ser humanas completamente se elas tiverem um relacionamento com Deus. Nesse sentido também, acho que a apologética cristã continua válida, e ainda mais na pós-modernidade, né, com toda essa fragmentação. Agora, como a gente vai apresentar isso hoje é um grande desafio, né? Porque o pessoal acha muitas vezes que já sabe o que o Schaeffer diz, que já compreendeu, mas realmente, se você lê os livros do Schaeffer sem ter Labrie como contexto, você pode correr esse risco de achar que está compreendendo, mas realmente não está compreendendo. E eu descobri isso até comigo, por causa da minha experiência. Né? E antes da gente encerrar, a Alessandra vai dar um testemunho da experiência que ela teve lá no Labrie. O Labrie, como a gente, o Rodolfo e o Guilherme fazem essas explicações, eu acho que a gente consegue compreender algumas coisas, mas eu diria que até eu ir para lá, dessa experiência de vivência, eu não entendia nada. Eu acho que a partir do momento que cada pessoa vem aqui, por exemplo, Lucas já veio, essa é a segunda vez, e creio que será para sempre, assim por diante, como todos vocês, a gente vai entendendo e a gente realmente se entrega, né? O que uma frase que eu acho muito marcante no Labrie, que fala que é uma família Labrie. Realmente, o Labrie, ele começa a fazer parte da sua vida como uma família. E teve, eu tive assim, situações diversas lá na Inglaterra, em que, né, primeiro você está num lugar onde você é uma cultura totalmente diferente, um clima totalmente diferente. Imagine você num lugar, e eu sou uma pessoa que gosta de gente, eu gosto de conversar, e você não fala nenhuma palavra em inglês. Então, assim, os meus problemas eram, assim, gigantescos, né? E eu estava vindo de um contexto também muito complicado aqui no Brasil. E uma coisa me marcou muito em relação a essa questão da hospitalidade, é que a Ellen, a mulher do Andrew, que é o líder lá da Inglaterra, como que ela, na verdade, me adotou, sabe? E o Rodolfo brinca, né, que ela ficava assim, Alessandra, I love you. É verdade! Ela tinha que ficar fazendo mil mímicas, porque eu não entendia absolutamente nada. E muitas vezes ela queria falar comigo algumas coisas, e como não tinha vocabulário, ela simplesmente me abraçava. Gente, às vezes são coisas tão simples, e que mesmo que uma barreira imensa, que seja uma língua, mas o toque, a atenção, o cuidado, isso transpõe qualquer limite, até mesmo de linguagem, né? Então, assim, muitas vezes ela chegava lá e teve coisas que ela fez que... Puxa vida, eu fiquei assim, isso me transformou, né? Eu lembro um dia que ela chegou com uma caixa gigante assim, pôs em cima da mesa a caixa, aí ela foi tirando 4 bolsas de água quente. Quer dizer, bolsas, eu fui descobrir a água quente depois. Para mim, que não fazia nenhum sentido. Tirou as bolsas de água quente, aí tirou uma lancheira, um uniforme completo, uma vasilhinha assim para pôr comida e tal. E foi bem devagarzinho, falando, né, naquele inglês, assim, igual a gente falando para uma criança, palavra por palavra, para que eu pudesse entender. Ela me explicando, as bolsas de água quente eram para dormir. Que, gente, é tanto frio, igual aqui. Eu vou fazer isso na próxima, no inverno que vem. E a gente, ela me ensinou como é que enchia as bolsas de água quente, água fria, de forma que você ia com ela para a cama para te aquecer. Me ensinou a colocar nos pés, porque quando a gente aquecia os pés, o corpo todo aquecia. Que era 3-4 edredons, não se esquentava, né? Então, quando a gente comecei a colocar aquilo no pé, gente, que delícia, eu dormia. Cada um tinha só bolsas, 4, né, da nossa família. Depois, o uniforme da Annelise. Gente, imagina uma criança que chega num lugar também que não fala nada e vai para a escola de 9 da manhã às 4 da tarde sem ninguém falar nada com ela. E era impossível ir sair, uniforme, cuidar da menina. Ela chegou com tudo. O cuidado dela, sabe? Com coisas mínimas que para a gente pode ser simples. Gente, mas para mim não era simples, porque eu não conseguia sair. Um lugar que não tinha ônibus, que não tinha nada, eu não sabia falar. Como que eu ia providenciar coisas básicas? E assim eu vi o cuidado de Deus. E eu aprendi como que é importante, né? Aquela coisa também do estrangeiro, né? Que a Bíblia fala. Então, assim, isso me marcou muito. E algo que, só para terminar, que me marcou muito também, que eu estava lendo sobre a Edith, de uma vez que tinha um cara passando mal, assim, o Chevê passou e viu e levou para a casa deles. E quando chegou lá, a Edith foi levar um chá, e levou o chá e colocou assim, um chá, uma rosquinha e uma flor. Na hora que ela chegou, o homem começou a chorar e ela pensou que ele estava com fome. Não, ele pegou a flor e abraçou a flor e falou que ele na vida dele nunca tinha recebido uma flor. Que aquilo era uma coisa que ele queria que Deus demonstrasse para ele, se o amava, se ele tivesse recebido uma flor. São coisas muito simples que fazem as pessoas se sentirem amadas. E isso foi uma coisa muito marcante na minha vida, desde que eu li e que eu vivenciei. E essa é a proposta que nós queremos. A gente quer realmente servir as pessoas. A gente está aqui para servir. Que a gente possa alcançar isso. Amém? Gente, fiz ali um chazinho. Tem um bolinho, tem biscoito. Eu coloquei um copo descartável porque eu não quero que vocês molhem a mão. Um voluntário essa hora com aquela água seria muito ruim. Então, por isso que é descartável, que com raiva de mim. Gente, antes da gente ir lá pro chazinho, alguma pergunta sobre isso que foi falado, sobre o Guilherme falou? Se quiser perguntar também depois, né? Acho que essa experiência do Guilherme, né, de ler Schaefer e viver, são coisas diferentes, né? Eu, particularmente, eu conheço Schaefer na teoria, né? De leitura, né? E realmente só vivendo para poder, no final do dia, né, com 2 dias que nós vamos conseguir isso, né? Mas vamos ver se sente um pouquinho, né? É algo que o Léo falou, gente. Eu acho assim, acho fundamental para entender Schaefer e Labrie, toda essa proposta, não só Labrie, mas a visão de Labrie, como que isso pode relacionar com a nossa vida, é que a fé cristã, eu vejo, está passando um período de transição delicada. Porque tem muita gente que está aceitando toda a crítica pós-moderna, a noções de verdade, principalmente no meio cristão, e estão aceitando essa crítica e a partir de criando uma nova visão do que é a fé cristã. Okay. Então, assim, todo o conceito de verdade antigo está morrendo, mas o pessoal está querendo uma fé integral, mas que não tem um conceito de verdade mais. Então, isso, assim, isso traz fragmentação. As pessoas passam a aceitar essa fragmentação na cultura e na vida da pessoa. Múltiplas... Na verdade, a igreja está confundindo contextualização com o sincretismo, né? Então a igreja acha que está fazendo bem. Nessa tentativa de entender a pós-modernidade, entender o que está acontecendo, ela quer se esforçar para falar a linguagem do homem atual. Só que nesse esforço missionário de tentar entender a linguagem do homem, ela está se corrompendo. Porque a verdade está deixando de existir. Acho que é um risco que a gente corre hoje. Olha aí. Medalhinha de Schaefer, meu amigo. Mas esse é um risco porque realmente a gente está passando um período de transição. E uma coisa que eu valorizo também no Schaefer, eu não falei aqui, como que ele antecipou muitas das demandas da pessoa pós-moderna, que é o que? Pertencimento à comunidade, né? Quebrar a fragmentação da vida, mas isso com um conceito de verdade sólido. Eu diria que, de certo modo, agora que chegou a vez, muita coisa que o Schaefer falou realmente me fazia sentido, o próprio Labrie como comunidade, porque pós-modernidade é fragmentação e homogeneização. Por quê? Não é individualidade, tá? É só fragmentação e homogeneização. Para você ter comunidade de vida, você precisa de muito mais do que o povo está propondo. E realmente, nesse sentido, é recuperar o que significa ser humano, comunidade e tudo mais, é que é um remédio, né? Na modernidade, não é? Você quer sair da modernidade, você precisa de comunidade, de tradição, de redescobrir a natureza humana, que é tudo que os modernos jogaram fora. Os pós-modernos continuam com parte desses crimes, né, por assim dizer. Então, não tem saída dele. Querer o cristianismo realmente pós-moderno, tem saída desse esquema de pensamento. Me lembrei de um capítulo daquele livro que o senhor deu lá, que levou, já que o livro se chama Reinvenção do Mundo. Reinvenção do Mundo, né? Reinvenção do Mundo. Que tem um capítulo chamado Eu em Busca do Nós, que é isso que eu falo mesmo. Ele fala da exacerbação do individualismo, que foi tão fascinante no momento, que está se tornando tão desesperador. O indivíduo está tão livre, tão solto, que ele perdeu todas as referências. E aí, por causa dessa solidão, que chama mais individualismo, é solidão, ele acaba se apegando a comunidades gerais, castradoras. Então, as gangues, as tribos, são essas referências, né, que aí monopolizam, que o indivíduo não tem mais a individualidade. Ele entra num negócio desse próprio. Ele vira um totalitarismo, né? E ele se transveste, né? Muda, ele já não é mais, ele se perde para pertencer. Acho fantástica essa ideia de comunidade que não diz individualidade, essa coisa da integralidade. Eu acho que se alguém falar que já não é relevante, é porque está meio desconectado, eu acho que tem razão. Agora é que pode aparecer mesmo o tamanho da relevância disso. Gente, vamos fazer oração então, pelo retiro. Tem um chileno aí que não sei onde ele está. O sujeito roubou uma via para o Brasil, que via Bolívia. Não sei como é que ele não roubou um negócio mais simples. Bom, vamos lá então para esse retiro, né? Amém. O Bispo Cavalcante tem expectativas, é imenso. O Júlio está aí na manhã, Júlio? Você vai participar com a gente. Eu amo. Pois é, mas o Lucas também. Sim, mas Deus está... Eu acho que é uma coisa que eu creio. Mas Deus pode, por meio desse ambiente de convivência, trazer muito insight positivo. Eu fico vendo esse Labri, sabe? Às vezes nem das pessoas com os obreiros, é da pessoa com alguém que está lá, assim, numa conversa, sabe? Vai surgindo algo e vai realmente ter um impacto. Mas vamos orar para Deus fazer isso aqui, esse final de semana, amém? Realmente, suprir o que a gente espera e criar essas possibilidades. Senhor nosso Deus, Pai, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor, ó Deus, é o Deus da verdade. O Senhor detém toda a verdade. O Senhor diz, Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus. O Senhor diz também que vem trazer vida e vida em abundância. Nós vimos aqui, Deus, que muitas propostas de Labrie tentar viver essa vida no Senhor. Deus, para ser abundante em nossa vida, nós não precisamos deixar o Senhor, Pai. Mas o Senhor tem isso para nós. Pai, nós oramos para que essa seja a realidade nesse retiro. Deus, nós oramos para que o Senhor venha, Deus, a trazer encontros, Pai, conversas. Pai, que o Senhor venha trazer relacionamentos que venham a ser relevantes para a nossa vida neste final de semana e depois deste final de semana. Pai, nós pedimos que cada conteúdo das palestras possa ter, Pai, para a vida de cada um aqui, um significado, Pai, específico para a sua área de atuação, para o seu ministério, para o seu dia a dia, Deus. Pai, porque são nesses lugares que a gente tem que brilhar a luz do Evangelho. Deus, nós oramos por essas pessoas que vão vir amanhã, chegar amanhã de manhã, Pai. Nós pedimos que o Senhor as conduza até aqui em segurança. Pai, nós te agradecemos por este final de semana. Peço, Deus, para que o Espírito do Senhor venha, Deus, a direcionar as nossas vidas, Pai. Venha abençoar este momento. Pai, como o Guilherme falou, Pai, que nós venhamos habitar contigo. Deus, que nós venhamos habitar, Senhor Deus, na Tua presença, na Tua verdade. Deus, dá-nos a graça de conhecermos mais o Senhor esse final de semana. Deus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.